Aí, aí. Cheguei à conclusão que é o seguinte, ah. Olho de Tandera, já filma de longe. A função é um montão de vagabundo avons. Brinda assim, tim-tim, em grande estilo. Bom pra mim, mulher din-din, atitude é o trilhão. Deu o trem dos humildes, vai passar a milhão. Quem tá com nós, quem tá, quem não tá no vagão. É o zome da lei, soldado da disciplina. Quem me quer, eu sei, aquela preta estiga. Ela olha, rebola, sorri, pisca. Bem me quer, super mulher que me excita. Aquele corpo gostoso que arrasta a jão. Sensual, sensacional. Calma coração, meu Deus. Da onde que vem esse swing e essa gata? Não tem pra ninguém. No compasso da batida, na orelha chaveca. Hotel, hidromassagem no final da festa. Tá gostando, boy? Então dança, boy, que o som vem pra favela. Se quer curtir o som daqui, firmeza, tudo bem pra mim. Mas não vai pensar. Com bumbum é um espetáculo. Quanto a mulher, pelo amor, tem de vários sabores. O que elas fazem com bumbum é um espetáculo. Moio doce pra foto, faz pose de gatinha. Rebola até o chão pra mostrar a calcinha. Vagabundo não aguenta, senta pra assistir. Nega Pamela, que chega no passinho. Não é só, vem também, Preta, Léo e Karen. Essas mina é o crime, bota fogo no baile. Priscilinha já tá na pista pra confirmar. É minha preta que representa, me faz amar. E vai amando que eu vou dançando com aquela ali. Me mandou uma mensagem, disse que tá afim. Os meninos não mosca, dorme nem cochila. Morango, hortelã, no bolso as camisinhas. Viva a vida, brinda a vida, respeita a vida. Zona Oeste, fundão, João, nós é a zica. Tá gostando, boy? Então dança, boy, que o som vem da favela. Se quer curtir o som daqui, firmeza, tudo bem pra mim. Mas não vai pensando que com nós você pode se envolver. A festa é nossa, boy, nem cola, é os pretos no poder. Tá gostando, boy? Então dança, boy, que o som vem da favela. Se quer curtir o som daqui, firmeza, tudo bem pra mim. Mas não vai merecedor, aqui não corre perigo. Brinde gatas lindas do saguão. Corpo e escultura gera sedução. Fechado com a firma, rolê na madru. Bang mil volts, não falte nenhum. Pretas no pente, nos deixam contente. Som rola no talo, Mr. Dog regente. Comboio dos Opala, todo mundo boio. T2N envolvida, junta no moio. Malote de onças pra gastar na missão. Fechar reservado, vai rolar curtição. Grava, grava, grava e é só saber curtir.